Portal do Arrocha. Bora, FF Tracker, bora estourar mais uma faixa. A sua amiga veio me falar, logo depois você foi desabafar sobre nós dois. E o passatempo dele é fazer raiva, e o meu era fazer amor na minha cama, dormia pelada e na dele meia e cobertor. É que com ele você tenta comigo, cê chega e senta, tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o café é diferente, deixa a marca na sua boca e no seu corpo. É que com ele você tenta comigo, cê chega e senta, tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o café é diferente, deixa a marca na sua boca e no seu corpo quente. Bora, Ramos, a melhor de Lauro de Freitas. Bora, tchau. Fazer raiva e o meu era fazer amor na minha cama, dormia pelada e na dele meia e aí cobertou. É que com ele você tenta comigo, cê chega e senta, tá com saudade de mim, ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca na sua boca e no seu corpo. É que com ele você tenta comigo, cê tá com saudade de mim, que ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa